Outer marker inbound, Charlie, Alpha Echo November is landing, gear down and lock. Okay, Charlie, Alpha Echo November, clear to land, we're run 0, the wind is 09 at 0 degrees with 08 knots. Alpha Echo November. A Lima tem cabeceiro no zero, agilizando. A Lima tem no zero, 7, 3, 3, 3. Alpha November on the ground at 1-4, could you confirm your apron? Main apron, we are planning to stay no more than 45 minutes to continue to receive the after immigration and customs. Leave to the right, to remain this frequency after the turning right on the taxi Alpha, after the next sector left by a kilo until apron number 3. Apron number 3 is the first apron at your left. Okay, to the right and Alpha, apron number 3, the first apron to the left by Alpha Kilo. Informe estabilizar no final do procedimento. Solagem da pista 1-0, vento 1-0-0 graus com 0-9 nós. Tem livre pouso, pistão no zero, vento no zero, zero graus, uma centena com 08 nós. Livre pouso, 3662. 3605, decolo 17, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 20. 9355, completa final, torre 1895, tem Bobozo. November, turn left now via taxi Kilo, and on the apron number 3 is the next at your left, and pay attention to the marshaling. By Kilo, apron number 3, for the public of marshaling. Turn Boa noite, TAN 3305, contato radar, saída PUCA, suba para o 330. PUCA 330, TAN 330. Torre Salvador, TAN 9355, a 2 milhas do Índio da Serra, baixado para lá. Baixa 9355, na aproximação, guardando a pista livre, o altímetro no 0, no 5. Charlie Alpha November with the Mark 45. Follow the marshal and good night. Okay, Charlie Charlie Alpha November. Hold on, thank you very much. 362, solo 19. À direita, chama solo 219. Direita 219, Dan 3662. 355, o vento é 120 graus, 120 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista no zero. Autorizado, pouso 10, tá? 9355. Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, Dan 3662. Novo gol, Rodrigo 74, para o táxi. 191 na borda, 3250, que eu escondi, é o CNV1. Direita, Indy Alfa, ponte para a torre 118,95, altímetro é 1015, bom voo, boa noite, 1074. Indy Alfa, segue a 3125, Portugal 019, Skunk Dent, clear bomb for arrival down to 4000 feet, 22015. Clear 4000 feet, bomb for arrival 1015, Airport 12019. Salvador, posta 66224. 4, informação Alfa, Aracaju, só um minuto, cópia, tem 190 autorizado, prepare a Puca Jamo, direto Aracaju. Legal, obrigado. T55 no solo 2, 2-2, à direita, Solon 219, boa noite. 219, boa. O vento é 1-0-0 graus, com 1-2 nós, 1-12 nós, tem livre decolagem da pista no zero. Livre decolagem, pista no zero, boa, 1-0-0. Juliette, portão 1-0, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, canal 3. M2-2-4, qual é? Aracaju, nível 190, está autorizado, direto, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5430, controle 120, decimal 8. Ok, 190 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, vai ser na Puca Jamo, Jamo Aracaju. 5430 é o transponder, 208 é o controle, puxa nela. Correto, Oxana 6224, portão 1, chame pronto, pushback. Obrigadão. Decorre 24, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, obrigado, uma boa semana. Boa noite. Controle, uma boa noite, eu vou 1074. Boa noite, vou 1074. Contato radar na decolagem, chegou para o nível 360, estou autorizado Leda. 7360, Leda, gol 1074. 3305, chama Gran Recife na frequência 12545 e alterna 12685. Não, 3178 completa final, torre 1895, tô composto. 1895, torre Salvador, boa noite, 3178, final da 10. Boa noite, 3178, ponto passando marcador externo, Simbra com trem checado, altímetro no 015. Batará, 3178. Noite, Chanel 62, no 2, identifique, chegada a mar e desça para o nível 050. Identificou, desce para o 050. Você já conseguiu fortuna, já presente? Oi, TAP, eu sou o número 2 na aproximação, o Chanel 62, no 2. TAP, já está maravilhoso, desce para o 050, no 2. Portugal 019, you are clear to final ILS approach down to 2000 feet. Report on localizer. You are clear to fly direct to Duna, Portugal 019, number 1. Uno 074, chame Recife, frequência 13325 e alterna 1251. Uno à direita, solo 219. Direita, 219. Boa noite, estação 178, tem Livre Taxi Alfa e Juliette Remota 14, pátio principal. Alfa Juliette, para Remota 14, 317. Salvador, o 6224 no Fingeruno, puxa, vem aqui acionamento. Tom 1, tá livre o chinamento 224, chame táxi. Bordo 398, sim, informação alfa, vai passando 180 para 150. Boa noite, gol 1398, intercepte, vai na proa de etapa e desça para 050. Identificou, está presente boa etapa, descendo para o 050, gol 1398. O Chanel 6212, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste no 095. Desce para 2000 pés com 1015, reportará estabilizado, né? 2x2. Over the airport, Scout 019, on localized runway 10. Passport ground 019, complete final, contact power 118.95, have a nice day. Check landing gear. Okay, we got 019er, altimeter setting 1015, and the wind is 120 degrees with 10 knots, clear to land runway 10. Please land runway 10, approaching now 019. Confirme para o controle. Confirme para o controle. Tá 9356. Aguarde só um instante a cópia para o Galeão, a subida é a da El. Boa coordenação para transição. Ocean 6224 para o táxi com 99 a bordo. Temos 2 horas e 7 alternando Salvador. Gente, Ocean 6224, táxi à direita, ponto de espera da 1-0. Chame a torre em 1895, boa viagem. Obrigadão, aquele abraço. Doente. Agora sim, pronto, cópia. Está autorizado o Galeão. O nível é o 360. Prossegue na Antezulu 1-0 até SMAP. Após conforme o plano, a decolagem é da 1-0, subida da El. Após da El, Leda. E após Leda, direto grid. Vai interceptar a Antezulu 1-0. O controle 120 decimal 8. Acione 5421. Correto, e chame quando pronto. 9356. Ground, that's 41, leave it to the right, call 121, this small 9 and good night. Aí. Torre 1895, tamo pouso. 1895, tamo com restinho também, sou no 398, autorizado ao final do procedimento, deixa para 2000 pés, conforme o localizador. O ajuste no 095. Autorizado o procedimento, ele é restrito ao 1-0, deixando para 2000 pés com ajuste 1015, voo 1398 para manar estabilizado.